Mas assim, ó, na vida do amor. Só sei que não me arrependi por te amar, por gostar de você. A paixão é quem manda em mim, faz eu lembrar, eu não quero esquecer. Se eu tivesse uma chance a mais, daria tudo pra você me entender. Não pode ter uma razão pra gente acabar ou deixar de se amar. Amor, Portal do Arrocha. Outra vez quero você aqui pra conversar.